Eu queria um minuto do Senhor pra que eu possa lhe falar da minha dor. No momento de temor e aflição, Deus, eu preciso tanto, tanto conversar com alguém que possa e queira escutar o que diz a voz que vem do coração. Deus, tá demais a falta de compreensão, tá demais a violência entre irmãos, pra que tanto sangue derramado em vão? Deus, luz divina vem pra nos iluminar. Só o Senhor, meu Deus, que pode nos salvar. Vem depressa, vem trazer a solução. Deus, me desculpe se insisto em conversar. Me perdoe, mas eu tenho que falar. É que não dá pra esconder a emoção. Deus, agradeço tanto por me escutar. Agradeço tanto por me abraçar nessa hora de angústia e solidão. Deus, tá demais a falta de compreensão, tá demais a violência entre irmãos, pra que tanto sangue derramado em vão? Deus, luz divina vem pra nos iluminar. Só o Senhor, meu Deus, que pode nos salvar. Vem depressa, vem trazer a solução. Deus, tá demais a falta de compreensão, tá demais a violência entre irmãos, pra que tanto sangue derramado em vão?